O rap trema o chão, mas não é som de ladrão. O rap é a voz da revolução. O rap tem que ser respeitado. O rap não é som pra bandido. O povo não pode ser traído. Tem mano que não tem identidade, não sabe fazer rap de verdade. Fala de paz com mediocridade, ama o dinheiro e a maldade. Fala de humildade, mas não tem. Fala de mulher e de Mercedes Benz. Incita violência, só gosta de loura. Cadê o compromisso? O hip hop não é isso, não pode ser omisso. Cadê o sacrifício? Será que ter postura é assim tão difícil? O povo pobre e preto merece respeito. Existe outro jeito da favela ter direito. Temos que lutar lado a lado com a favela. Mostrar pra burguesia que a periferia pode ter vida bela. O hip hop do Brasil não pode perder essência, muito menos copiar o hip hop de lá da América, que não tem um pingo de decência. Não educa, só aliena. Não passa informação, não tem conteúdo, só orgia. Que absurdo. Mas eu não me iludo que esse lixo americano, cuiabano de raiz, sofro, mas sou feliz. Guerreiro do rap eu sou. Faço rap e canto com amor. Aquilo que eu prego eu sigo. Lutarei contra o inimigo. Guerreiro do rap eu sou. Faço rap e canto com amor. Aquilo que eu prego eu sigo. Lutarei contra o inimigo. Apesar dos problemas da burguesia e do sistema, o povo luta, rema contra a opressão, da dominação da minoria sobre a maioria. Isso sim é que ser forte, correr pelo certo, escapar da morte. Faça rap, mas faça consciente. Você é inteligente, mano, não seja dominado pelo diabo, não seja tapado, ignorante e americanizado. Seja você mesmo, seja verdadeiro, cante rap com amor. E não pelo dinheiro, valorize as pessoas. Ame seu irmão, dinheiro é bom, mas tem que saber usar. Não vai se destruir com cachimbo qualquer, passear de Citroën, cheio de mulher. A vida é tão curta, tem que saber curtir. Observe ao seu redor, ajude quem tá na pior. Isso sim é hip hop, não basta só cantar, é som de favela, não pra playboy cheirar, pagar de bandido, de carro importado, gosta de rap, mas tira o favelado, eu fico indignado, não sei ficar calado, boyzinho safado, eu não sou manipulado, a periferia tem que entender, que a burguesia só quer nos ver sofrer, extermina nossa raça, rouba nosso dinheiro, nos empurra, a droga e a cachaça pra quê? Pra nossa destruição. Enquanto em Brasília é só corrupção, extorquiu o Brasil e o governo não viu. Será? Será? Ha? Deixa pra lá, deixa eu continuar. O governo lá e nós aqui. No Brasil é assim, político ladrão vira herói. Isso que me dói, espero que você tenha me compreendido. Se for do hip hop, faça rima com atitude e não seja mais um vendido. O que tinha pra falar eu falei. Nasci no Brasil morrerei. Hip hop brasileiro, para sempre te amarei. Guerreiro do rap eu sou. Faço rap e canto com amor. Aquilo que eu prego eu sigo. Lutarei contra o inimigo. Guerreiro do rap eu sou. Faço rap e canto com amor. Aquilo que eu prego eu sigo. Lutarei contra o inimigo. Lutarei contra...